um ser capaz de nos salvar. Estou falando dele, o nosso Senhor Jesus Cristo. A maioria das pessoas sabem disso, enquanto outras pessoas ignoram o que eu digo. Todo ser humano pode ser feliz e ter na sua vida tudo aquilo que sempre quis. Mas o amor, o carinho e a compreensão estão batendo do lado de fora do seu coração. Se Deus é importante pra nós, então por que a gente corre, canta, chora, ama e não sorri quando Ele nos chama? Se entristece, não agradece, sente ódios, amor e não sente a sua presença. E ainda me perguntam qual é a diferença de ter sentimentos perfeitos e não saber usar. É cantar sem alegrar. Nós somos inteligentes, mas não sabemos se vamos chegar lá. Rap Sensation, Cacau, James D, DJ Alpiste mandando a ideia por aqui, ouve aí. Todos querem ter em algo, ter um medo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos querem ter em algo, ter um medo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós caminhamos, subimos, descemos escadas. Temos tudo, mas com Ele nunca, nunca dividimos nada. Se está triste, coloca a culpa nele. Você sorri e não deixa Ele participar. Aonde está o amor dessas pessoas que só pensam em maldades? Faz o que os outros ordenam, se simples, não faz o que Ele te pede. Com tanta, humildade e coragem, se Ele que Ele te deseja. Ha! Se sobe na vida, pisa nas pessoas menos favorecidas. Se não sobe, descarrega sobre ela a sua ira. Ha! Quebra galhos pra quem já te ofendeu, mas não tira os espinhos da testa do Filho de Deus. Não reclame se sua vida é farta e se a vida dele foi tão triste. Meu amigo, realmente foi por nossa causa. Então pare, pense, dê uma só pausa e leve coisas boas pra dentro de sua alma. Ha! Rap Sensation, DJ Alpiste, velha escola, novamente unidos. É nós aí envolvidos. Todos querem ter em algo, ter um medo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos querem ter em algo, ter um medo. Religiões no mundo existem diversas, mas só Jesus é capaz de indicar a mais certa. Ou então, meu amigo, isto é problema seu. Acreditar ou não, ter ou não ter razão, eu não sei. Ou achar isso tudo uma coisa muito estranha. Tenha certeza, meu amigo, que a fé remove montanhas. Deus, um dia, nos disse bem assim: faça sua parte que eu te ajudarei. Mas a falta de união entre os nossos corações talvez seja consequência disso tudo. Esse absurdo existente hoje em dia aqui no nosso mundo. Aqui no nosso mundo. Todos no nosso querem mundo. Ter em algo, ter um medo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos querem ter em algo, ter um medo. E aí, irmão? E aí, Cacau? E aí, firmeza? Ixi! E aí, James G? Daquele jeito, é nós na fé! Unidos!